O bate-papo, a conversa informal, os comentários autênticos e as análises do futebol brasileiro. Você vai saber agora no Bola na Mesa. Tic-tac do tempo no toque-toque da bola, são 11 horas 32 minutos na Grande Paragominas. Muito bom dia, plateia esportiva local. O nosso grande abraço à equipe da galera entra em campo agora para colocar no ar o programa mais ouvido da cidade. O programa esportivo para a mesa e começa das 11h30 até ao meio-dia e meio, sempre no oferecimento de restaurante da Miriam, comercial Santa Rosa, antenas parabólicas Texan Telecom, comercial Mercearia Pessoa, Tropigás e depósito de cimentos Paragominas. Sempre na apresentação da equipe da galera e dos locutores. J. Willam. E Sampaio Batista, o loirinho da galera, destacando agora as manchetes do Bola na Mesa. Valdir e Ricardo Rocha se preparam para deixar o Vascão da Gama. Paulo Autuori está confiante na classificação no jogo de hoje contra o Santos. O Flamengo tem um reforço de Romário na primeira partida da semifinal da Supercopa. Fluminense não contará com Renato Gaúcho na primeira partida da semifinais. São 11 horas 34 minutos. O Bola na Mesa também destaca as notícias do futebol local e as previsões do Campeonato Brasileiro dentro de instante. Saboreie os melhores pratos típicos de nossa região. Vá direto ao restaurante da Miriam, na feira do produtor rural, em frente ao comercial Santa Cruz, na Cidade Nova. Somente lá você se alimenta com higiene e degusta o melhor sabor da culinária regional. Restaurante da Miriam, o endereço do seu paladar. Fique ligado nas emoções do mundo através das antenas parabólicas Texan Telecom. Somente dessa forma você se canaliza com os principais acontecimentos que são notícias de norte a sul, de leste a oeste do globo terrestre. Adquira sua antena parabólica com nosso amigo Raimundinho na rua Aracaju, número 460, em Paragominas. Instala-se da assistência técnica em qualquer lugar que você esteja. Uma organização do amigo Raimundinho do TS. Mais uma vez, o comercial Santa Rosa sai na frente, inovando em suas promoções. Pelos preços incontestáveis da praça, o comercial Santa Rosa oferece à clientela paragominense tudo em gêneros alimentícios, enlatados, balde plásticos, alumínio, bebidas, material de limpeza e miudezas em geral. No comercial Santa Rosa, você encontra fogões de duas bocas por apenas R$ 18. Comercial Santa Rosa, o endereço onde esse real se realiza, comprando qualidade por pequena quantidade. Comercial Santa Rosa, rua São Luís, sem número, no loteamento Uraí. Telefax 729-2180, uma organização Zé Piriá. Participe da jogada inteligente da Tropical M. Escreva para nós dizendo quem marcou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro de 95. Romário do Flamengo, Valdir do Vasco, Paulo Roberto do Atlético Mineiro, Marcelo do Cruzeiro ou Edilson do Palmeiras. Dê o seu palpite, mande quantas cartas você quiser. Escreva para nós. Mas não esqueça, no envelope coloque promoção Jogada Inteligente Bola na Mesa. Seu nome e endereço completos. No final do Brasileirão, você concorrerá a valiosos brindes no programa Bola na Mesa. Um fogão de duas bocas, uma bola de futebol e um par de chuteiras. Oferecimento, Comercial Santa Rosa, Autoelétrica Valadares e Restaurante Xanatal. Apoio, Publimaster Publicidade, uma voz forte a serviço do comércio. Jogada Inteligente é com a equipe da galera da Tropical AM. Participe! São 11 horas 36 minutos. A partir de agora você fica com as emoções dos fatos que foram e que são notícias do mundo esportivo. Você fica por dentro das principais notícias do Bola na Mesa. Começamos falando do Flamengo, que terá o reforço de Romário na primeira partida da final da Supercopa dos Campeões da Libertadores contra o Independiente hoje em Buenos Aires. O jogador participou novamente dos treinamentos realizados ontem pela manhã na Barra e demonstrou estar totalmente recuperado da distensão na coxa. O atacante disse que pode não estar jogar com a mesma condição física dos companheiros, mas garante que a vontade de jogar é muito grande. Romário sofreu a distensão na primeira partida contra o Cruzeiro pela fase semifinal da Supercopa, dia 14 deste mês, no Mineirão. Ele fez um trabalho de recuperação com a ajuda do fisioterapeuta Milton Petrone, o Filé. E a previsão dos métodos do Flamengo é de que o craque voltará a jogar dentro de 15 dias com as suas condições físicas normalizadas. O atacante rubro-negro ensaiou retornar mais cedo no segundo jogo com o Cruzeiro na semana passada, mas acabou concordando com os médicos que consideraram precipitado voltar a participar de um jogo antes do prazo. A volta do atacante é um grande trunfo para o jogo em Buenos Aires, na opinião do técnico Washington Rodrigues, que acredita que Romário vai ser motivo de preocupação para os argentinos. De acordo com o técnico, Romário vai atrair a marcação de dois jogadores e abrir espaço para a penetração de Sávio, que também vai voltar ao time após ter cumprido suspensão automática no segundo jogo contra o Cruzeiro. Romário disse que está totalmente concentrado na Supercopa, que para ele ser campeão da competição é a única maneira de dar uma alegria à torcida rubro-negra no ano em que o clube comemora seu centenário. O atacante pode ser negociado com o Salamanca da Espanha depois da Supercopa, já que o clube espanhol fez uma proposta oficial ao presidente do Flamengo, Kleber Leite, e vai enviar um representante ao Rio para negociar diretamente com o presidente. Destaque agora para o Vascão, Machão da Gama, que vendeu o centroavante Valdir para o São Paulo por 2 milhões de dólares, e a punição ao zagueiro Ricardo Rocha e ao lateral direito Pimentel, que foram suspensos por 20 dias e devem deixar o clube, dando início assim ao desmonte do time vascaíno. O clima em São Januário, um dia após a derrota para o Botafogo por 2-0 no Maracanã, era tenso. Revelando nas divisões de base do clube, Valdir era o principal ídolo da torcida do Vasco. Artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com 11 gols, o jogador estava negociando sua transferência para o São Paulo, sem o conhecimento do vice-presidente de futebol, Eurico Miranda. Valdir, seu procurador Aurélio Dias, Pimentel e dirigentes do São Paulo tiveram uma reunião no domingo em Metrópolis, na região serrana da cidade, para acertar detalhes da transferência. A situação de Ricardo Rocha foi diferente. O zagueiro tetracampeão do mundo entrou numa área que não era a sua, a administrativa, segundo Miranda. Rocha começou a discutir a rescisão de seu contrato com o vice-presidente jurídico do Vasco, Paulo Reias, domingo pela manhã, e à tarde conversou com seus companheiros de equipe sobre sua saída. O jogador admite que ficou surpreso com a reação de Eurico Miranda, que o afastou do time na véspera do clássico com o Botafogo, mas disse resignado que o clube tem poderes para isso. O jogador, que é o dono da metade do passe, a outra metade pertence ao central espanhol do Uruguai, disse estar estudando propostas e deve continuar no futebol brasileiro. Pelo lado do Botafogo, o técnico Paulo Autuori está em dúvida em manter o esquema ofensivo com Donizete, que recebeu o terceiro cartão amarelo, ou reforçar a marcação no meio de campo com a entrada de Moisés para a partida contra o Santos hoje na Vila Belmiro. Se o Botafogo vencer, poderá confirmar oficialmente sua classificação para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro, e a decisão para esses problemas será tomada, ou melhor, foi tomada ontem no Caio Martins. Apesar do desempenho de Iranildo, que mais uma vez mostrou talento contra o Vasco, Paulo Autuori prefere ser cauteloso na hora de escalar a equipe. São 11 horas 41 minutos. Daqui a pouquinho nós estamos de volta depois do intervalo. Pensou em comprar gêneros alimentícios de primeira qualidade? Aqui vai o endereço certo: Mercearia Pessoa, onde você encontra alimentos enlatados e estivas em geral. Mercearia Pessoa, o endereço certo da economia. Uma organização Minelvino Ferreira, o Baiano, na rua Manaus, 43, trecho seco, Paragominas, Pará. Melhor preço e atendimento ninguém é mais capaz de lhe oferecer do que a Tropigás. Por isso, se seu gás acabou, nós temos a solução. Vá à Rua do Contorno, número 96, e fale com o Chicão, porque essa é a maneira mais fácil e econômica de você adquirir o seu botijão. Tropigás, preço baixo e qualidade em tudo que faz. Mais uma vez, o Comercial Santa Rosa sai na frente inovando em suas promoções. Pelos preços incontestáveis da praça, o Comercial Santa Rosa oferece a clientela paragominense tudo em gêneros alimentícios, enlatados, balde plásticos, alumínio, bebidas, material de limpeza e miudezas em geral. No Comercial Santa Rosa, você encontra fogões de duas bocas por apenas R$18. Comercial Santa Rosa, o endereço onde esse real se realiza comprando qualidade por pequena quantidade. Comercial Santa Rosa, Rua Austin Luiz, sem número, no loteamento Uraí. Telefax 729-2180, uma organização Zé Piriá. Participe da jogada inteligente da Tropical M. Escreva para nós dizendo quem marcou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro de 95. Romário do Flamengo, Valdir do Vasco, Paulo Roberto do Atlético Mineiro, Marcelo do Cruzeiro ou Edilson do Palmeiras. Dê o seu palpite, mande quantas cartas você quiser. Escreva para nós. Mas não esqueça, no envelope coloque promoção Jogada Inteligente Bola na Mesa. Seu nome e endereço completos. No final do Brasileirão, você concorrerá a valiosos brindes no programa Bola na Mesa. Um fogão de duas bocas, uma bola de futebol e um par de chuteiras. Oferecimento, Comercial Santa Rosa, Autoelétrica Valadares e Restaurante Xanatal. Apoio, Publimaster Publicidade, uma voz forte a serviço do comércio. Jogada Inteligente é com a equipe da galera da Tropical AM. Participe! Faltando 17 minutos para o meio-dia na Grande Paragominas, o programa Bola na Mesa, o programa que fala de esporte de 11h30 ao meio-dia e 30. E a gente continua ainda destacando as notícias do Fogão do Rio de Janeiro. O treinador garante que o Botafogo vai mudar sua forma de jogar, independentemente de quem seja escalado, mas reconhece que a opção por um terceiro homem de marcação para o meio de campo tornaria mais forte no combate. A maior preocupação de Paulo Autuori é com o clima de euforia que tomou conta do time depois da vitória sobre o Vascão. Como o Botafogo só depende de mais um ponto em duas partidas para não correr risco, Autuori afirma que esse ponto deve ser alcançado diante do Santos. O Botafogo só perderia a vaga se acontecesse uma combinação de resultados surpreendentes. Teria de perder seus dois últimos jogos e o Corinthians golear nas duas partidas que lhe faltam. Com 20 gols em 20 jogos, o objetivo do centroavante Túlio agora é superar Reinaldo, que é recordista de gols do Brasileirão. Marcou 28 gols pelo Atlético Mineiro. Segundo o jogador, se conseguir superar a média de um gol por jogo, ele vai entrar para a história como maior goleador do Campeonato Brasileiro. Falamos agora do Fluminense, que armou a estratégia de fazer com o Renato Gaúcho forçasse o terceiro cartão amarelo para entrar limpo na semifinal. Não deu em nada. Na desesperada tentativa de fazer com que o árbitro Márcio Rezende de Freitas o advertisse, Renato acabou sendo expulso e agora terá de ser julgado pelo Tribunal Especial da CBF, podendo pegar mais de um jogo de suspensão. Isso significa dizer que o craque estaria fora da primeira partida da próxima fase, sem falar que o atacante continua pendurado com dois cartões amarelos. Confira agora a Loteria Esportiva, concurso de número 100 jogos que serão programados para o final de semana pelo Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, Botafogo enfrenta o Fluminense. Ainda no Rio de Janeiro, Flamengo e São Paulo. Em São Paulo, Palmeiras e Portuguesa de Desportos. Em Curitiba, Paraná Clube e Esporte do Recife. Em Salvador, na Bahia, o Vitória enfrenta o Atlético Mineiro. Em Caxias do Sul, Juventude Internacional. Em Bragança Paulista, o Bragantino enfrenta o União São João de Araras. Em Roma, Lazio enfrenta a equipe do Milan. Em Madrid, Real Madrid e Sevilha. Em Belém do Pará, o Paysandu, já cumprindo tabela, enfrenta a equipe do Goiás. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Bahia. Em Campina Grande, Guarani e Santos. E em São Paulo, Corinthians e Vasco. Esses são jogos programados pelo final de semana pelo Campeonato Brasileiro na Loteria Esportiva, concurso de número 100. São 11 horas 46 minutos, destacando agora as notícias de Remo, Tuna Luso e o Papão da Curuzu, com o comentarista Carlos Brasil, o plantonista da galera. O famoso penteado, vem de lá, Carlos. Muito bem, bom dia, William, bom dia, ouvintes da Rádio Tropical. Em especial, um abração aí e um bom dia para os ouvintes do programa Bola na Mesa. Muito bem, vamos falar de emoção, vamos falar de futebol. A partir de agora, Carlos Brasil decolando nas ondas do rádio, levando as emoções do futebol para você que está curtindo. Muito bem, Lula arruma as malas. Técnico Bicolor admite deixar o comando do time antes mesmo da partida de domingo contra o Goiás. Dificilmente o técnico Lula Pereira, portanto, dirigirá o time do Paysandu na despedida do Papão do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão diante do Goiás domingo no Mangueirão. Com o rebaixamento do clube para a segunda divisão após a derrota para o Atlético Mineiro, o jogo com o Goiás será um mero amistoso, não representando nenhum interesse para o técnico Bicolor. Mas o treinador afirmou que tudo ainda dependerá da conversa que terá hoje de manhã com o presidente Geraldo Rabelo. E tem mais, diz ele aí que ainda não sabe se tudo vai depender, portanto, da conversa que terá com o presidente. A delegação do Paysandu retornou, portanto, a Belém no início da tarde de ontem por causa do desgaste físico. Nos dois jogos seguidos e as viagens cansativas, o elenco foi liberado para, portanto, descansar no restaurante da tarde e também na parte da manhã de hoje. A reapresentação está marcada para hoje às 16 horas na Curuzu. Apesar da classificação, dizendo melhor, da desclassificação da equipe, o presidente Geraldo Rabelo afirmou ontem que não haverá dispensas antes do jogo com o Goiás. Quanto ao lateral esquerdo, Bezerra, expulso aos 35 minutos do primeiro tempo diante do Santos, o presidente descartou qualquer tipo de punição. Ninguém vai mexer com Bezerra. E se ele quiser jogar domingo, poderá atuar. Tudo vai depender do treinador, assim garantiu. Muito bem, pela escassez do dinheiro na Curuzu, o centroavante Nuno deverá ser a salvação da lavoura em termos financeiros. Com várias propostas de clubes de São Paulo e da Suíça, os dirigentes não pensarão duas vezes em negociar o atacante revelação do Paysandu no Campeonato Brasileiro. A melhor proposta foi do Santos, que chegou a 200 mil, mas os dirigentes irão aguardar outra oferta superior. E a partir do jogo de domingo, a diretoria do Paysandu começará a definir a situação de vários jogadores que estarão, dizendo melhor, nos planos de clubes da próxima temporada. Se o técnico Lula permanecer até domingo, também poderá adiantar alguns nomes de atletas que serão liberados antes do final de semana. Muito bem, falando ainda do Paysandu, como a permanência de Lula Pereira à frente da equipe, ainda, portanto, é uma incongênita. O time do Paysandu para o jogo com o Goiás também está indefinido. Expulso diante do Atlético, o goleiro Marcelo Valença desfalcará o time na despedida melancólica. E mais uma vez o Júnior Alex, que é o goleiro, será convocado para defender o gol bicolor. Muito bem, ainda do Paysandu aqui algumas colocações. E o Papão ainda sonha com recurso, preste atenção. O presidente Geraldo Rabelo informou que o departamento jurídico do Paysandu irá entrar com recurso junto à CBF. Com a finalidade de realizar um cruzamento aí de dois jogos com outro adversário para tentar permanecer na primeira divisão. Preste atenção então, hein? De acordo com o regulamento da competição, se os dois últimos colocados na classificação geral já tiverem sido campeões ou vice-brasileiro ou da Copa do Brasil, serão beneficiados com dois jogos de ida e volta contra o mais próximo adversário acima com pontuação superior. Como o item do regulamento não define nenhuma divisão, os bicolores aproveitarão a brecha, alegando que já conquistaram um título brasileiro da segunda divisão em 1991, para exigir, portanto, muito bem, para exigir a série de dois jogos e tentar permanecer na Série A. Eu vou te contar uma apelação por parte do Paysandu, eu largava até isso de mão, mas enquanto a vida e a esperança tem esse ditado, né? Muito bem, acima do Paysandu com 18 pontos estão aí o Flamengo e Vitória com 22, o Bahia 23, Guarani e Vasco 24, Sport Clube Recife com 25, Corinthians e Goiás com 28, Juventude, Paraná e São Paulo 29 e Portuguesa 31. Desses clubes, apenas a Portuguesa não conquistou títulos e nunca foi vice-campeã, portanto, em nenhuma das outras das divisões, dizendo melhor. E é bom lembrar que Juventude e Goiás e Paraná já ficaram entre as duas primeiras colocações da segunda divisão. Muito bem, era o que tinha aqui do Paysandu. Portanto, o Paysandu, para mim, é uma apelação. Querer permanecer na primeira divisão, acho que tem que dar um fora mesmo. Com um time desse que disputou, não tem condição nenhuma de permanecer na primeira divisão, a não ser para 1993 chegar com outro time, hein? Muito bem, vamos falar agora do Leão Azul de Antônio Baena. Cabeça desiste da presidência azulina. A frustração tomou conta outra vez dos jogadores Ivaí, Valber, Belterra e Emerson, únicos que compareceram ao Bainão ontem à tarde na vã tentativa de saber quando receberão seus vencimentos atrasados. É que o presidente azulino exercício, Aldebaro Clautal, acompanhado do integrante da Comissão Administrativa do Futebol Azulino, Sérgio Cabeça Braz, esteve no local apenas para confirmar o óbvio. O clube está sem dinheiro e não tem como pagar os jogadores, pelo menos dentro dos próximos 10 dias. E a solução encontrada pelos cartolas foi criar alternativas que possibilitem a aquisição de receitas para o clube a fim de saldar suas dívidas. Essas alternativas, contudo, ainda serão discutidas em reuniões entre os dirigentes, sendo que a primeira delas ficou de ser realizada ontem à noite na sede do clube. Por enquanto, a ideia dos dirigentes está limitada a livros de ouro, bingos e outras promoções de rendimentos imediatos. Elas serão levadas ao Conselho Deliberativo para aprovação. Enquanto isso, os jogadores terão que se contentar. É importante esperar mais um pouco para receber os salários atrasados. Assim acontece com o time na condição do Clube do Remo. Os jogadores têm mesmo que esperar, não tem dinheiro, fazer o quê? O presidente azulino Debaro Clautal informou os jogadores que o clube pretende antecipar suas férias, a exemplo do que fez com os funcionários do Baenão, que entrarão em recesso a partir da próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro. O Cartola Remista acha melhor evitar amistosos, até porque acredita que nenhum jogador está entusiasmado. Para marcar partidas amistosas, é necessário ter uma conversa com os atletas para ver se estão dispostos a isso. Na atual situação do clube, teremos, diz ele aí, teremos que ter material pronto e colocar todo mundo em atividade no Baenão, assim explicou. A maioria, dizendo melhor, a maior preocupação de Clautal, de respeito aí ao futebol do clube, principalmente quando se fala na direção. O dirigente, dizendo melhor, é o dirigente defende a criação de uma junta governativa, caso ninguém queira se candidatar ao cargo de presidente. E mais ainda, o Clautal assegura que qualquer ação em favor, portanto, do clube, que é o Papão da Curuzu, neste momento necessita da dissolução imediata da diretoria anterior. Nesse caso, o presidente licenciado Raimundo Ribeiro teria que renunciar ao cargo para que a nova diretoria fosse imediatamente eleita. Muito bem. E o representante aí da Comissão Administrativa do Futebol Azulino, Sérgio Cabeça Braz, cujo nome foi apontado para ser o sucessor de Raimundo Ribeiro, informou que não quer ser candidato, mas assegurou que estará sempre pronto, portanto, a ajudar o clube quando for acionado. As eleições azulinas estão previstas para serem realizadas no dia 11 de dezembro. Muito bem, era o que tinha do Clube do Remo. Vamos saber agora da Tuna Luso Brasileira, a Águia do Souza. Meu amigo Itamar Francês baixando o fundo musical um pouquinho isso aí. E vamos saber aí da Tuna Luso Brasileira. Tuna manda mais dois a São Paulo. Mais dois jogadores da equipe de juniores da Tuna Luso poderão disputar a Taça Cidade de São Paulo em janeiro. São eles o atacante Murilo e o lateral Ednelson. Eles deverão integrar, portanto, a equipe do Juventus. O departamento de futebol da Tuna não confirmou o empréstimo dos atletas, mas membros da diretoria tunante asseguraram que o acordo já foi feito e os jogadores seguirão para São Paulo nos próximos dias. O atacante gaúcho emprestado para o Palmeiras iniciou ontem à tarde os treinos na equipe palmeirense. O presidente da Tuna, José Rodrigues, viajou no último domingo rumo a São Paulo, onde negociará, além do empréstimo dos três juniores, a venda do goleiro Marcelo Valença para a Portuguesa. Depois ele iria a Curitiba para acertar a venda do meio-campista Jobson emprestado para o Paraná Clube. A situação dos jogadores lusos só será realmente esclarecida quando o presidente tunante retornar a Belém. A chegada de Rodrigues está prevista para hoje à tarde. Caso o presidente confirme, dizendo melhor, a saída dos três juniores do grupo tunante, haverá alterações no time que disputará a Taça São Luís no período de 6 a 10 de dezembro no Maranhão. E apesar de não estarem participando dos treinos, os jogadores Gaúcho e Murilo eram tidos como certo na equipe, portanto, articulada pelo treinador Lupercini Oliveira. E ele esperava contar com o grupo completo. Agora Lupercini aguarda, dizendo melhor, e aguarda o regresso do presidente. Só depois que conversar com José Rodrigues e tomar conhecimento da situação dos juniores em questão, o treinador poderá relacionar os jogadores que levará para a capital maranhense. Ontem, Lupercini comandou o coletivo no Souza. O jogo foi contra a equipe do time juvenil do clube. Os jogadores e a comissão técnica tunante saem de Belém no domingo, dia 3 à noite. Ele segue para o Maranhão de ônibus. O diretor de futebol da Luz, Humberto Baiano Carvalho, e o supervisor Rui Pacheco, comandantes da delegação Cruz Maltina, portanto, aí na viagem domingo, portanto, essa viagem, deixa eu ver aqui, viajam de manhã, portanto, dizendo melhor. Eles representarão a Tuna no congresso de abertura da terceira taça São Luís de Juniores. Essa terceira taça de São Luís de Juniores aí, a segunda foi a Tuna Luso Brasileira que ganhou, tá? Estou me recordando aqui. A primeira foi o Vitória da Bahia. Essa competição é só dos times júniores, de vários clubes, dizendo melhor aí, de grandes clubes brasileiros. Portanto, a Tuna está nessa competição e é favorita, devido ser a campeã da Taça São Luís de Futebol Júnior. Muito bem, falei aí da Tuna Luso Brasileira, também do Clube do Remo e do Papão da Curuzu, as quentes para você com Carlos Brasil, todos os dias aqui no programa Bola na Mesa da sua Rádio Tropical. A todos vocês curtindo as emoções da Rádio Tropical, uma boa tarde, sendo melhor, um bom dia. Acostumado aí com o programa começar cedo, faltando aí somente 3 para as 12, desejo um bom dia para você. São 11 horas e 58 minutos, faltando 2 para o meio-dia. Você ouviu os comentários de Remo Tunaluso e Papão da Curuzu com o plantonista da galera, Carlos Brasil. Iremos destacar agora a zebra da loteria esportiva do final de semana. É a zebra da loteria esportiva do final de semana e as previsões de cada clube para os jogos que estão programados para o final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Começamos pelo jogo 1 entre Botafogo e Fluminense. O Botafogo praticamente garantiu sua presença nas semifinais e mesmo que venha a perder 2 partidas restantes, deverá terminar na frente do Corinthians no segundo critério de desempate, que é o saldo de gols. O Glorioso precisaria sofrer 2 goleadas e o Timão conseguir outras 2 para mudar o atual panorama. E se o Fluminense terminar em 4º na classificação geral, este será um dos confrontos das semifinais. Diante da proximidade da decisão, justamente entre os dois, as 2 equipes deverão jogar em fogo branco, sem correr maiores riscos ou dar ao adversário a vantagem de um confronto antecipado. Que o Botafogo é superior, não tem dúvida. E assim poderá se levar a melhor nesta oportunidade. Mas diante das circunstâncias, não há um favorito. E a coluna do meio parece a mais cotada. Na loteria, 19 vitórias no Fluminense, 17 do Botafogo, havendo o registro de 17 empates. Agora conferindo o jogo 2 entre Flamengo e São Paulo. Esta partida só vai servir para cumprir tabela, embora exista a possibilidade do Flamengo precisar da vitória para evitar uma disputa extra a fim de garantir a sua permanência na primeira divisão. A verdade é que esta altura o rubro-negro está mais preocupado com a decisão da Supercopa. Última chance do clube ganhar um título do ano do seu centenário. O São Paulo atravessa uma fase bastante ruim. Com o anúncio da reformulação do elenco, parece que houve um relaxamento por parte dos jogadores, o que tem provocado más apresentações. Diante das circunstâncias, qualquer resultado será normal, mas como o jogo não vale absolutamente nada, a coluna do meio pode ser uma boa opção para o apostador. Na loteria, 4 vitórias do São Paulo contra 2 do Flamengo, havendo registro de 3 empates. Conferindo agora o jogo 3 da loteria, as previsões ao meio-dia. Palmeiras e Portuguesa de Desportos. O Palmeiras terminou melancolicamente a temporada. Apesar de ser o segundo time com maior número de pontos, vai ficar fora das finais por força do esdrúxulo regulamento elaborado pelos próprios clubes. Com a perda da possibilidade de conquistar o tricampeonato, o time do Parque Antártica já começa a pensar na próxima temporada. A Portuguesa cumpriu o que dela se esperava, terminando numa faixa intermediária, sem correr o risco de ser rebaixada. Apesar do jogo não valer nada para ninguém, como se trata de um clássico regional, a Lusa vai fazer força para terminar com uma vitória. De qualquer maneira, o Palmeiras também precisa terminar com uma vitória para aplacar a ira de sua torcida. O Palmeiras leva uma pequena margem de favoritismo, mas o empate também não deixa de ser outra boa opção para o apostador. Na loteria, 25 vitórias do Palmeiras, 10 da Portuguesa, havendo registro de 20 empates. Destacando agora o jogo de número 4. Jogo de número 4 entre Paraná Clube e Sport do Recife. Outra partida que só vai servir para cumprir tabela, já que as duas equipes alcançaram seus objetivos na competição, que era o de manter a permanência. Depois de sofrer uma queda de produção no início do retorno, o Paraná começou a reagir e tem conseguido bons resultados, inclusive fora de casa. Assim, é provável que o campeão paranaense vá tentar terminar com uma vitória. O Sport Recife também cumpriu o seu papel, mas ao contrário do adversário, não se saiu bem nos compromissos disputados como visitante. O time pernambucano vai atuar trancado na tentativa de arrancar um empate, mas por jogar em casa e vir se apresentando bem nas últimas rodadas, o Paraná leva uma pequena margem de favoritismo. Na loteria, o jogo entra pela primeira vez, destacando o jogo de número 5. O jogo 5 entre Vitória e Atlético Mineiro. Ao contrário da maioria das partidas deste concurso, esta poderá ser da maior importância para ambos os contendores. O Vitória ainda corre o risco de ter de disputar permanência na primeira divisão. O rubro-negro baiano melhorou muito sua situação depois da goleada sobre União São João de Araras, mas poderá ainda precisar do resultado para garantir a permanência. Já o Atlético Mineiro luta por outro objetivo, que é o de conseguir vaga para a fase semifinal. Mas o Galo terá que vencer as duas partidas que tem pela frente e ainda torcer por pelo menos uma derrota do Santos, que é o líder do Grupo B. O Vitória leva a vantagem de jogar em casa e vai tentar tirar partido do fator campo, mas esta é uma partida sem favorito e a melhor solução é marcar palpite triplo. Na loteria, 3 vitórias do Atlético contra 1 do Vitória, havendo registro de 5 empates. 12 horas, 2 minutos na grande cidade, destacando o jogo de número 6, Juventude Internacional. O Juventude que começou a competição como um dos candidatos ao rebaixamento, subiu de produção depois que passou a ser dirigido por Emerson Leão, garantindo a permanência na primeira divisão, até com certa tranquilidade. Assim como o time de Caxias do Sul vai tentar terminar o campeonato com a vitória da maior importância, numa partida regional, onde a rivalidade prevalece. Na loteria, 10 vitórias do Internacional contra 3 do Juventude, havendo um registro de 7 empates. Destacando agora o jogo de número 7 da Loteria Esportiva, concurso de número 100, Juventude e Internacional. Jogo 6, jogo 7, tá errado aqui esse negócio aí da zebra, né, meu irmão? Que tá o jogo? Jogo 7, jogo 6, tá Juventude Internacional. Vamos destacar então o jogo, esse jogo de número 7 aí, deve ser o jogo, vamos, o jogo de número 7 é o jogo entre Bragantino e União São João de Araras. Muito bem, conferindo agora o jogo 7 entre Bragantino e União São João de Araras. O Bragantino, que foi rebaixado do Campeonato Paulista, realizou excelente campanha no Brasileiro, devendo terminar entre os 5 primeiros e com possibilidade de garantir uma vaga para a próxima Copa Conmebol. O time de Bragança Paulista conseguiu superar seus problemas financeiros e terminar o ano com uma equipe armada para tentar voltar à divisão maior do futebol bandeirante. União São João ocupou a lanterna desde a primeira rodada e daí não saiu em todo o curso da competição. O clube de Araras vive uma crise financeira e existencial que atinge todo o interior paulista, podendo inclusive vir a desaparecer, ou pelo menos abandonar o profissionalismo. Diante do que as duas equipes vêm apresentando, o Bragantino pode ser apontado como favorito destacado. Na loteria, há registro de uma vitória do União São João. Às 12 horas e 7 minutos, destacando agora o jogo de número 8 entre Lazio e Milan. Na luta pela primeira posição, o Lazio sofreu um tropeço de sérias consequências ao perder em Vicenza, ficando mais longe da liderança. Mas esta é justamente a oportunidade do time romano aproximar-se do ponteiro, tomando o campeonato mais equilibrado. O Milan segue firme na liderança da competição, tendo livrado 2 pontos de vantagem sobre o Parma, com quem chegou a dividir a ponta por várias jornadas. O rubro-negro milanês vem cumprindo excelente campanha, tanto no plano nacional como no continental, podendo ser apontado como o grande favorito à conquista do Scudetto. O fator campo é um complicador nesse caso, e assim a melhor solução é marcar um triplo. Na loteria, vantagem do Milan, que tem 7 vitórias contra 3 do Lazio, havendo o registro de 4 empates, destacando o jogo de número 9 entre Real Madrid e Sevilha. Apesar de não vir cumprindo boa campanha na atual temporada, há que se respeitar o Real Madrid, que luta pelo bicampeonato, mas não vem repetindo sua performance do ano anterior. Uma crise financeira acabou refletindo no rendimento da equipe, que no momento ocupa a 7ª colocação, 12 pontos atrás do líder. O Sevilha começou mal, chegando a ocupar uma das últimas posições por várias jornadas, tanto que decidiu demitir o treinador português Tony. Mais de umas 3 jornadas para cá, o time sevilhano começou a reagir, saindo da zona de despromoção para ocupar a 12ª posição na tabela de classificação. Mesmo não atravessando boa fase e apesar de irregularidade que vem apresentando pelo simples fato de jogar em casa, o Real Madrid pode ser apontado como favorito. Na loteria, 5 vitórias do Real Madrid, 2 do Sevilha, havendo registro de 3 empates. Você ouvirá agora o jogo 10 da Loteca entre Paysandu e Goiás. É, meu irmão, praticamente rebaixado para a segunda divisão, o que seria confirmado em caso de um tropeço diante do Atlético Mineiro. Mas se conseguisse vencer em Belo Horizonte, o Papão da Curuzu ainda teria uma chance de disputar sua permanência na primeira divisão, desde que ganhasse esse encontro e o Flamengo e o Vitória perdessem os compromissos que tem no meio de semana. Assim tudo indica que esta será a despedida melancólica do time bigolô da primeira divisão. O Goiás chegou a pintar como um dos candidatos à vaga e semifinal, mas fracassou na hora da verdade. Menos mal que o time goiano garantiu sua permanência com muita tranquilidade e este, na verdade, era seu maior objetivo. Essa partida vai servir apenas para cumprir tabela, sem pressões. Jogando em casa, o Paysandu tem tudo para desperdício com a vitória, podendo ser apontado como favorito. A loteria, 2 vitórias do Paysandu contra 1 do Goiás, havendo o registro de 1 empate. Destacando agora o jogo de número 11 entre Cruzeiro e Bahia da Loteca do Brasil. O Cruzeiro caiu de produção em relação ao que apresentou no turno. No primeiro turno, classificando antecipadamente para as semifinais, o time estrelando relaxou no retorno, caindo de produção a tal ponto que o treinador Enio Andrado acabou sendo dispensado no meio da competição, o que causou tremendo prejuízo para a equipe, que dificilmente terá condições de recuperar o terreno perdido na próxima fase. O Bahia cumpriu uma campanha apenas discreta. A 2 rodadas do final do certame, ainda não garantiu sua permanência, o que deverá acontecer independente de seus próprios resultados se o Paysandu perder em Belo Horizonte. Se isto não acontecer, o time de Boa Terra vai precisar do resultado desta partida, mas por atuar em seus domínios, o Cruzeiro leva uma pequena margem de favoritismo sem que outro resultado, mesmo uma vitória do Bahia, se conquista surpresa. Na loteria, há o registro de 4 vitórias do Cruzeiro e 4 empates. O jogo 12 entre Guarani e Santos. É, entre Guarani e Santos, jogo 12 da Loteca. Esta é outra partida da maior importância, já que poderá decidir uma vaga para as semifinais. O Guarani entregou os pontos no meio da competição ao vender seus melhores jogadores, desfalcando a equipe na reta final. Assim, o Bugre nada tem a perder ou ganhar neste encontro, o que não acontece com seu adversário. O Santos vai liderando o Grupo B com 1 ponto de vantagem sobre o Atlético Mineiro e, além de ser obrigado a vencer esta partida, terá que superar o Botafogo no meio da semana para passar à próxima fase da competição e tentar a conquista de seu primeiro título no Campeonato Brasileiro. O fator campo complica um pouco as coisas, mas pelo futebol que vem apresentando e pelos interesses que estão em jogo neste encontro, o Santos pode ser apontado como favorito, mesmo atuando fora de casa. Na loteria, anote aí, tudo igual, com 9 empates e 3 vitórias para cada lado. Finalizando a Loteca do Brasil, concurso número 100, confira o jogo de número 13, entre Corinthians e Vascão Machão da Gama. Será uma despedida melancólica de 2 equipes que no início da competição foram apontadas como grandes favoritas do título. O Corinthians até que ainda tem uma chance remota de chegar às semifinais, mas além de ter que tropeçar, de que torcer por 2 derrotas do Botafogo, precisa conseguir 2 goleadas de 6-0 para chegar em primeiro, o que dificilmente vai acontecer. O Vasco começou a cair no final do turno quando foi goleado impiedosamente pelo Goiás. Daí para frente, o time cruzmaltino não conseguiu recuperação e, apesar de possuir um bom elenco, não mostrou capacidade de reação, entregando os pontos desde cedo, o que poderá provocar uma crise no clube. Apesar de tudo indicar que esta partida vai servir apenas para cumprir tabela, o Corinthians leva uma pequena margem de favoritismo, mas qualquer outro resultado, mesmo uma vitória do Vasco, não será surpresa. Na loteria, 6 vitórias do Vasco

para a primeira partida na fase semifinal da Copa Conmebol, hoje, às 23 horas e 40 minutos, horário de Brasília, contra o América de Cali. Nas quartas de final, o Atlético eliminou a frágil equipe dos Mineiros da Venezuela por 6-0 em Minas e 4-0 em Porto Ordas. E o América desclassificou o Corinthians, perdeu em São Paulo por 2-1 e venceu em Cali por 3-1. A equipe brasileira, que ainda sonha com a vaga para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro, entra em campo sabendo do resultado entre Santos e Botafogo. O Atlético Mineiro está escalado para o jogo de hoje contra o América de Cali pela Copa Conmebol, com Taffarel, Dino, Jorge Luiz, Ronaldo e Paulo Roberto, Doriva, Éder Lopes, Cairo e Leandro, Rinaldo e Ézio. Depois eu, técnico Procópio Cardoso, local será o estádio Pascoal Guerreiro em Cali. Juiz será o José Arana do Peru. Confira agora a escalação da equipe do América de Cali com ele, o loirinho da galera. Muito bem, o América de Cali joga com Córdoba, Cardona, Hernan Pérez, Ortega e Massini, Álvares, Arlindas, Escobar e Hernandes, de Ávila e Pérez, técnico Diego Humana. Esse jogo será transmitido hoje pelo SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, às 12 horas e 18 minutos, a Grande Paragominas chama agora o ping-pong local, J. Neto, para fazer sua análise no programa esportivo Bola na Mesa. Boa tarde, J. Neto. Boa tarde, William, amigo da Tropical e do programa Bola na Mesa. Bom, temos diversos jogos importantes, tanto no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, como nos jogos internacionais. Nos internacionais nós temos hoje Flamengo Independiente da Argentina e Atlético Mineiro e América de Cali. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre Atlético e América de Cali da Colômbia. Mas começando pelo Botafogo e Santos, que se enfrentam hoje pelo Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. O Botafogo, que está faltando apenas um ponto para se classificar, e já está praticamente classificado, vai enfrentar o perigoso time do Santos, o Peixe, né? Do Peixe de Santos. Esse jogo vai ser um jogo de grande importância pelo fato das duas equipes estarem no campeonato. Tanto o Santos tem bons jogadores, bons atacantes, uma boa defesa, bom meio campo, como o Botafogo. Portanto, vai com certeza uma festa lá no Rio de Janeiro. E deve estar com uma renda boa, porque o Santos deve levar muitos torcedores. O Botafogo, a torcedor do Botafogo, empolgado pelas consecutivas vitórias do Botafogo, com a posição do Botafogo também neste campeonato. Com certeza vai ser um grande jogo, vai ser uma festa do futebol brasileiro lá no Rio de Janeiro hoje. O Flamengo vai enfrentar o Independiente da Argentina também hoje, e estarão jogando os atacantes flamenguistas Sávio e Romário. Tomara que os argentinos esqueçam as caixas de ferramenta, que geralmente quando joga Brasil e Argentina, porque hoje na verdade é Brasil e Argentina, o futebol brasileiro contra o futebol argentino, nosso maior adversário, com certeza o Independiente vai tentar quebrar os nossos atacantes, o Romário e o Sávio, o veloz Sávio e o perigoso Romário. Mas nós vamos torcer para que não haja esse tipo de coisa. Tomara que o Independiente, o time argentino, jogue em futebol e não vá com tanta violência como é de costume os times argentinos fazer quando joga contra times brasileiros, começando das seleções. O Flamengo tem tudo, embora jogando fora de casa, jogando lá em Buenos Aires, tem tudo para conseguir uma vitória lá em Buenos Aires, para jogar mais tranquilo no próximo jogo, que vai ser no estádio Maracanã, do Maracanã. Agora, o Romário, o atacante Romário, eu já disse aqui, o Romário joga bem, mas não está levando sorte. Não é que ele seja um mau jogador, mas não leva sorte, não está levando sorte em jogar pelo Flamengo. Quando, eu já disse, quando o Romário, Sávio e Edmundo estão jogando, o Flamengo não faz, quer dizer, não tem tanto bons resultados quando está jogando a reserva do Flamengo. Os reservas do Flamengo também vão jogar hoje, né? Agora, quando o Romário está jogando contra times do exterior, aí o Romário joga bem. Nós temos com certeza, hoje vai ser um grande jogo e o Romário vai tentar fazer o seu gol, já que, inclusive, meu colega Itamar, o Romário está sendo cogitado pelo a direção de um time de pelo Apalanca, né? Pelo Malanca da Espanha, né? Portanto, com certeza o Romário hoje vai mostrar, vai dar tudo de si, vai mostrar um grande futebol, né? Para que não haja, por exemplo, um boicote da parte de alguns cartola espanhol. Com certeza, mas a Espanha, os espanhóis conhecem muito bem o futebol do Romário, que o Romário já jogou num time lá na Espanha, e eles conhecem muito bem o futebol do Romário. Cuidado. Continuando, vamos falar ainda, eu gostaria de falar ainda, eu ainda tenho 6 minutos, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre os treinadores. As derrotas tantas derrotas dos clubes nesse campeonato, os maiores as pessoas mais marginalizadas, meu colega William, foram os treinadores. Já foram um time de treinador já perderam seus respectivos empregos. Agora, será que a culpa dos times fracassar é dos treinadores? Não. Não vou dizer que o treinador não tenha um pouquinho de culpa, mas só que os maiores culpados são os dirigentes. Agora, poxa vida, é um profissional marginalizado, é um trabalhador, o treinador dá tudo de si. Geralmente os treinadores não moram nem nos seus respectivos estados, sai das suas casas, está longe dos seus filhos, da sua esposa e filhos, para dirigir um clube, um time de futebol, e com duas, três derrotas, bota o treinador para fora. Ontem eu liguei para uma rádio lá no Rio, e eu ouvi um repórter também comentando sobre isso, inclusive uma conversa que teve com o treinador Tele Santana, né, a esse respeito. Agora, sinceramente, o treinador não tem culpa de um time não jogar bem. Agora, o time não joga bem, isso é fase. Agora, a diretoria de cada clube devia também colocar a culpa em si mesmo. Devia colocar a culpa em si mesmo e não nos treinadores. Sinceramente, eu não gosto de... Isso eu chamo de marginalização. É um profissional marginalizado. Bem, gente, o Atlético Mineiro também vai enfrentar o América de Cali. O Atlético que derrotou os mineiros da Venezuela. E o América de Cali derrotou o Corinthians. Então, hoje eles se enfrentam lá na Colômbia. E com certeza nós temos que torcer também mais uma equipe do Brasil, uma equipe brasileira que vai enfrentar os times lá de fora, que, né, dessa feita o Atlético Mineiro, que enfrentará o América de Cali. O América tem um grande time, na verdade, mas o Atlético também é muito bom, é um time e tanto, e nós vamos com certeza vencer também o América de Cali. Vamos torcer para isso. Eu vou ficar por aqui e fiquem na boa companhia do meu colega William Ferraz. Boa tarde. No o tic-tac do tempo no toque-toque da bola. São 12 horas 27 minutos. Atenção, você está desempregado. A CAB está precisando de motorista para Volvo, para puxar madeira em Toro. Os interessados devem comparecer no escritório da CAB, na Avenida Presidente Castelo Branco, ao lado do Bom Unidos, que tem experiência, carta de recomendação e munido de todos os documentos. Destacando as notícias do futebol local. Itamar Francês tem as notícias. Tem alguma informação? Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, William. Boa tarde, ouvinte do programa Bola na Mesa. Exatamente, no domingo próximo, agora, dia 3, nós estaremos fazendo um grandioso torneio no campo da Serra de Chimborana, tá? A gente gostaríamos de passar o resultado para todos os esportistas aqui de Paragominas. Domingo, dia 3, portanto, no campo da Serra de Chimborana, próximo ao campo de aviação, aí próximo ao DR. E a cota do torneio será R$10, apenas R$10 para você. Nós temos, em primeiro lugar, uma grade de cerveja e uma galinha assada, William. Que bom, né? As velas, sim. Exatamente. Uma grade de cerveja, primeiro prêmio, uma grade de cerveja e uma galinha assada. Segundo lugar, uma caixa de Skol, tá? A cota será apenas R$10. Você vai e leve sua equipe para participar. E horário às 8 horas, inscrição no local com o nosso amigo Nego e também o Abraão. Aproveitando o ensejo, mandando aquele abração esperto aí pro Bernardo de Borana, que não perde um só programa. Uma boa tarde pra você, William, obrigado. Falou então, meu irmão. Domingo tem futebol na Tropical com a equipe da galera. A primeira no pique do futebol, tetracampeão do mundo. Domingo a bola rola mais cedo na Tropical M com a equipe da galera. A partir das 2h30 da tarde, o bate-papo, a matemática e chance de cada equipe que brigam pela vaga no campeonato municipal. E às 4 da tarde, as emoções de Tiradentes e Vila Nova. Narração, Francisco do Vale, a transa jovem do futebol moderno. Reportagem, Sampaio Batista, o loirinho da galera. No centro eletrônico de informações, o plantonista da galera, Carlos Brasil. Comentários, Hélio Lima e Jota Neto. Nos controles magnéticos, Itamar Francês. Fique ligado neste domingo, aqui na Tropical M, no pique da audiência com a equipe da galera. Ligue Tropical. Ligue Tropical. É melhor. E não faz mal. São 12 horas 29 minutos. Eu me despeço ficando por aqui. Tenha todos uma boa tarde. É com você, J. William. Uma boa tarde a todos vocês. Lembrando que domingo às 2 da tarde tem Cerel e tem Atlético Curim brigando por uma vaga no Campeonato Municipal. Mas às 4 da tarde, Tiradentes e a equipe do Vila Nova. Mais uma manhã e mais um dia ser cumprido. Um abraço a todos os amigos do programa Bola na Mesa. E até amanhã, se Deus quiser. Não desligue o rádio. Vê aí o programa Boas Novas de Paz. Tchau. Rádio Tropical AM de Paragominas, veículo de 46, frequência 670 kHz, potência 1 kW. Rádio Tropical AM de Paragominas, a emissora do nosso clima.